de facto hoje é um dia de festa. É com muito orgulho, muito gosto que de facto entregamos hoje, ou poderíamos entregar hoje 40 diplomas, e nestes 40 estão englobados nível básico e nível secundário. Não teremos cá os 40 adultos, por diversos motivos, alguns não podem estar presentes, mas pronto, teremos mais de metade, e é um orgulho para nós porque isto significa que o nosso concelho está mais rico, temos mais pessoas com mais habilitações literárias. Nós aqui temos um universo de, temos de 13 pessoas que poderiam receber o diploma de ensino básico, não deverão as 13, mas estará a grande parte, e depois de secundário teremos um total de 28 pessoas. Portanto, esta cerimónia totaliza aqui 41 pessoas que poderiam receber, só não recebem os que não estão presentes, mas já receberam o certificado. A professora Cristina, quem é que são estas pessoas? Quem é que procura o Centro Qualifica? Procura o Centro Qualifica pessoas que precisam de ter mais habilitações académicas para progredir no seu trabalho, mas também somos procurados por pessoas por questões meramente pessoais, não é? E se calhar esse até devia ser o principal motor, as pessoas sentirem-se bem por aumentarem as suas qualificações, porque assim também ficam dotados de mais ferramentas que lhes permitem se calhar até defender de outra forma os seus direitos, e estar a par do que vai por esse mundo fora, estar mais conscientes do seu papel também enquanto cidadão. E nós temos várias pessoas que se encontram a fazer processo, tanto de nível básico como de nível secundário. Ainda há muitas pessoas neste concelho que não têm nem o 9º ano, nem o 12º, e que de facto poderiam recorrer ao Centro Qualifica, poderiam beneficiar desta mais-valia que têm na terra.